apresentação sobre habitação social, que é ao mesmo tempo um projeto da DW que deverá evoluir para uma instituição social. O propósito da apresentação aqui para vocês é mais o sistematizar o que é cerca de um ano e meio de experiência. Isto é desde março, princípios de março do ano passado, portanto, em fins de março do próximo ano, fazemos 2 anos. Esta discussão vai ter que ser aprofundada também com a equipa do projeto e que vai contribuir também para consolidar o sentido da equipa. Estes momentos de planeamento estratégico são muito importantes nesse sentido de criar o sentido de equipa. Talvez uma pequena introdução, um olhar sobre as organizações. Aquilo que estou a apresentar aqui, este diagrama, as organizações como se fosse uma cebola. Aquilo que é mais visível, que está mais de fora, é os recursos, os carros, as casas, os dinheiros, etc. Recursos humanos também é relativamente visível, mas está um pouquinho mais escondido. As estruturas e os sistemas estão ainda mais escondidos. A estratégia ainda estão mais escondidos. E os valores, visão, missão ainda estão mais escondidos. Mas essas coisas todas existem, né? Porque não são muito visíveis que não existam. E as coisas lá do fundo, às vezes, manifestam-se nas coisas mais cá de fora. O estado de motivação das pessoas, da equipa, o estado em que estão os edifícios, os meios técnicos, muitas vezes são reflexos do que está lá no fundo, que às vezes é ali que tem que se mexer. Né? O ciclo de vida organizacional. Alguém estava a dizer, acho que foi o Quito, que somos uma organização madura. Neste diagrama, no momento de maturidade, a organização é estabelecida, é reconhecida, tem confiança naquilo que sabe fazer e o papel que tem. Mas normalmente aquilo é um momento de dilema, é um momento em que se está numa encruzilhada que pode evoluir para a burocratização, realmente com a dimensão, tem-se muitos sistemas burocráticos, mas também associado a uma perda do sentido de missão da organização, dizer, para que é que nós existimos, quem somos nós, quer dizer, dentro da máquina todos entendem o que é que querem como indivíduos, mas o sentido de equipa às vezes perde-se, e então isso pode ser um levar ao falhanço, ou, e nisso é muito importante estes momentos de planeamento estratégico, um renascimento, uma revitalização do sentido de propósito da organização. Por isso eu penso que nós até agora estamos a falar em análises por setor, mas nós temos que arranjar uma maneira de fazer também esta visão da organização, porque isto não é uma questão de setor a setor, nós temos que ter o sentido de como é que isto tudo liga para ser uma organização. Começar por visão e missão, porque realmente quando nós fazemos uma análise SWOT, o que é que nós somos fortes e o que é que somos fracos, é fortes e fracos para quê? Porque se eu quero fazer uma coisa, posso ser, uma coisa pode ser fraqueza, se quer fazer outra, pode ser, por exemplo, capacidade de gerar dinheiro e de sentido de oportunidade comercial é claramente uma força se eu sou uma empresa. Mas se eu sou uma organização filantrópica, vem um pobrezinho e precisa de ajuda, dizer, não, só vou perder dinheiro, não é força nenhuma, é uma fraqueza. Então, ter clareza de quem nós somos e o que queremos fazer é importante para fazer as análises devidamente. Visão e missão. A visão, isto aqui eu agora vou misturar um pouco. Mas, do diga, que é. Desculpe, tens consciência que depois vais ter que apresentar os termos de referência e são 15 minutos para todos. Eu espero é que não contes isso no meu tempo, porque eu estou a controlar o meu tempo. Tenho 15 minutos, agora tiraste-me o quê? Um? Tenho consciência do que me pediram para fazer. Agora eu tento fazer isto de uma maneira que faça sentido. Tenho 11 minutos, com este que estamos a conversar tenho 12. Porque estás a dizer. Visão e missão. A visão e missão que nós temos é acesso à habitação e a serviços básicos de forma universal. E os cidadãos a terem um papel central nas decisões e na gestão das soluções aos problemas que os afetam. E que neste quadro, a DW, mas aqui DW Habiterra, um dos propósitos do projeto é criar a Habiterra, que vai ser uma empresa. Portanto, neste quadro, a DW Habiterra é uma referência na promoção do desenvolvimento urbano sustentável com participação cidadã em parceria com outros atores. A missão, portanto, mais concretamente o que fazer, reforçar capacidades das comunidades e dos quadros nacionais, isto é um pouco mais DW, experimentação e divulgação de tecnologia apropriada, água, construção, energia, saneamento, produção e divulgação de conhecimento, especificamente na área da habitação, construção, produção de materiais de construção, e apoio à organização comunitária e de sociedade civil. Isto parece-me que é geral, mas agora mais concretamente para a Habiterra. Uma empresa especializada em crescimento urbano sustentável, oferecendo serviços de desenvolvimento urbano, construção e arrendamento de habitação de baixo custo e produção de materiais de construção. Imobiliário e construção, baixo custo. Agora vou falar para ti, Sérgio. Neste contexto, que forças? Experiência de trabalho com assentamentos urbanos, talvez em Angola é a organização mais antiga não governamental a trabalhar nestes domínios. Tem projetos e tem experiência em áreas que são complementares da questão da habitação. Estou a falar da água, do saneamento, da gestão de terras. Tem uma experiência específica em tecnologia apropriada, produção de materiais de construção, construção em si. Possuímos terra, que é um capital importante, possuímos terra na Kisala, na Kalima, no Panguila e na Banga. Globalmente, isto é terra que vale, eu diria, vários milhões de dólares. Se formos a ver a área total e quanto é que vale um lote, e se for desenvolvido com habitações, estamos a falar aqui de um capital que é vários milhões de dólares. Temos uma base material, edifícios, equipamento, para além da terra. Temos vários ferro velho que é reparável, carros, prensas e não sei o quê, que estamos a recuperar aos poucos. E que é um capital também, temos que olhar para isso como um capital. E temos já uma obra visível. Temos coisas, não estamos só a falar do que é que pretendemos fazer. Isto são as forças. Falando das fraquezas, grandes aspectos do design não estão concluídos ao nível de detalhe. Seja o design da empresa, seja o design dos edifícios, temos design, temos ideias do que é que queremos fazer, mas falta dar um passo a nível de completar o detalhe. Os sistemas de supervisão são pouco eficazes. Ainda agora há pouco tempo o Alan, o Kito, a Janete tiveram no âmbito, tivemos a ver obras e pronto, há toda uma série de erros que são grosseiros. Por exemplo, uma casa não ter faltar-lhe uma porta. Não ter porta de lá de trás. É uma coisa que não podia acontecer. Está no desenho, não precisa de grande experiência técnica, mas acontece. O que quer dizer que nós temos problemas de supervisão. Os processos de decisão e controle do cumprimento são ainda débeis. A sequência entre decidir o que é que se vai fazer, controlar se aquilo está a ser feito e tirar lições, não são suficientemente bons. E das três fraquezas acima, resultam erros que deviam ser evitados. Podiam ser evitados com os recursos que temos. Mas é tal coisa, o recurso, estamos a falar das máquinas, do dinheiro, das pessoas. Mas depois os sistemas é onde parece que às vezes há ali um recurso que temos que trabalhar. Há um fraco cumprimento de prazos, estamos a falar das construções. Nós neste momento devíamos ter mais de 150 casas feitas, 130 casas feitas, e estamos a pensar que até o fim do ano vamos ter 90. Há um fraco cumprimento dos pagamentos, dos relatórios, e temos uma certa tendência para soluções ad hoc, pontualmente resolver aquele assunto. Eu quase diria às vezes para... Eu tinha chegado a pôr para inglês ver, mas tirei, puxou ad hoc. Mas o que estamos a falar é disto. Oportunidades e desafios. Temos um financiamento garantido, que é apenas dependente da nossa capacidade, da CLIF, da Homeless International. Temos experiência, no caso do Kishi Credit e da Abitec, que são parceiros-chave deste projeto, de transição de um projeto filantrópico para um projeto empresarial. O país está em expansão urbana acelerada e há uma procura real para habitação de baixo custo. Infelizmente, aquilo que está a ser oferecido pelo glorioso executivo, sob as sábias orientações, é mais para um para um segmento de mercado que não é o que está a crescer acelerado. Oh, então, estou a rir, estou a dizer isto. Olha, camaradas, tem que ver o vosso caso. Por aí estou a rir disso. Para aí o Adérito. Em tudo não falaste. Toda a gente olhou para ele. Opa, oh. Do Ministério da Construção. Infelizmente, as soluções não respondem àquilo que é a procura acelerada. Há muita oferta num segmento. E o segmento que tem mesmo mais procura, não há quase oferta. A oferta é os construtores lá do bairro que fazem umas coisas um pouco ad hoc também. Há um potencial concreto lá no AMO para aquilo que estamos a fazer nos terrenos que consideramos nossos, ser expandido aos terrenos vizinhos. Isto é uma coisa interessante. Se tivermos tempo, depois podemos falar sobre isso. Há uma excelente relação com as administrações municipais, não só a do AMO, e com o Governo Provincial do AMO. Em relação a desafios, para financiamento temos uma certa temos competição com outros países, e se nós não atingirmos o ritmo que devíamos atingir e que nos comprometemos com o doador, temos um risco real de que algum do financiamento que nós gostaríamos de receber vá parar à Nigéria, vá parar ao Zimbábue ou outros, que às vezes fazem aquilo, uma coisa que nós chamamos aqui de latrinas, e dizem que é uma habitação, um núcleo, mas que podem realmente, rapidamente, fazer muitas e receber o financiamento. E isso é um desafio. Nós temos políticas públicas que priorizam realmente soluções como novas centralidades ou habitação social, que é às vezes inadequada. Não está associada a crédito, às vezes é casa que diz que é para doar, mas ou que é feita longe dos centros urbanos, que seria interessante para os pobres. Portanto, às vezes aquilo que é habitação social, que também existe, financiada pelo executivo, e não vou pôr os outros adjetivos à frente, não serve realmente os pobres. Então, isto é... Bem, não sei se são desafios, pode ser que seja uma oportunidade. Principalmente... Casas evolutivas. O quê? Estou a falar das casas evolutivas. Se pudéssemos receber algum desse dinheiro para fazer aquilo que estamos a fazer, talvez fosse... pode ser uma oportunidade. Tivemos um desafio legal, ou temos um desafio legal em relação ao nosso direito à terra na Kisala, e há aqui um risco por causa da fiabilidade do nosso sistema judicial. Nós às vezes podemos ter uma posição forte, ter tudo que em princípio devia ser a nosso favor e perder. Está a usar a técnica do Adélio, as luvas. Tinha que ser luvas de boxe. E há um outro desafio. E há aqui um outro desafio, que é a lentidão na resposta dos nossos sistemas administrativos e financeiros. Isto é um desafio. E eu estou a pôr a Biterra como se fosse uma coisa externa ao ambiente geral da DW. Mas nós também temos os tais problemas de sistemas dentro da Abiterra e DWAMBO, mas aqui estou a apresentar isto como a relação da Abiterra e DWAMBO na relação com DWAMBO. Não comece a olhar com um olhar ameaçador, porque eu já estou a acabar. Isto é a última. É só para culminar o foco. O maior sentido de missão e de integração das várias operações em curso. A Abiterra pode realmente fazer algo que alguém disse, penso que foste tu, que é, algumas das coisas que se quer fazer com sentido empresarial podem ser feitas sob o chapéu da Abiterra. Seja furo d'água, seja talhonamento de terras, portanto, há toda uma série de operações que podem ser feitas numa lógica claramente empresarial sob o chapéu da Abiterra. Temos que dar um maior foco, uma atenção à sustentabilidade, gerir cuidadosamente os recursos. Não desperdiçar. Infelizmente, nós temos uma cultura de muito desperdício. Nós, às vezes, deixamos estragar máquinas ou abandonamos máquinas que podiam ser utilizadas. E também pessoas. Às vezes, temos pessoas que estão mais ou menos paralisadas a ganhar salário e que ficam muito tempo. Esta cultura é incompatível com uma lógica empresarial. Então, atenção ao cliente. Isto é uma debilidade ainda. Nós estamos a fazer casas que nós desenhamos. Imagina, temos que incluir uma lógica de ver, do ponto de vista sociológico, antropológico, o que é que as pessoas gostam. É a varanda mais aqui, é a casa de banho mais acolá. Cumprir prazos, ter qualidade, ter atenção aos custos. Bem, está claro aquilo que dissemos de há bocado, reforçar os sistemas, controle do custo, supervisão de obras, designs, com esta dimensão sociológica, antropológica. ter um processo de decisão claro, associar a um bom controle de implementação e consolidar os laços com as autoridades. Nós temos bons laços com as autoridades, mas temos que alimentar mais isso. Não estou a falar de luvas, não estou a falar alimentar isto positivamente. Temos trabalho para fazer aqui. E eu acho que acabei. Agora, enquanto vocês vão fazendo perguntas, ou ainda te dei um minuto com aquilo que tu me interrompeste. Estou 15 minutos agora. Enquanto fizerem perguntas, eu vou mostrando coisas que estão feitas. Não? Da Biterra, não. Por favor, copy. Mas obrigado por cumpriste cabalmente o tempo e fizeste um pouco mais. Obrigado. Ok, isto é para vocês fazerem porque pensem nas perguntas, isto não é para, era só para. Mas pois. Ok. Eu preciso de um pequeno esclarecimento em relação à sua apresentação. Fiquei sem fazer uma ligação. Se você apresentou ideias do programa de habitação social, como um programa ou projeto da DW, apresentou-nos uma sugestão, uma proposta de transformação desse programa em negócio, que é a Biterra, ou a Biterra já existe e fizeste as duas coisas? Isso que, na sua apresentação, às vezes, eu não ficou claro. Porque às vezes a Biterra está se assumindo como a Biterra, às vezes é uma ideia do futuro, ou que se quer. Obrigado. Não vais falar do cumprimento de prazo com coisas que não têm a ver com a apresentação, está bem? Não, acho que vou procurar ser um pouco mais prático desta vez. Primeiro, vamos colocar-nos numa situação hipotética. Fiscalização preventiva da intervenção que você está a desenvolver no ano. Construção da habitação. Quem é a parte do governo que está consigo? Isso. Como é que estamos do ponto de vista de infraestruturas? Equipamentos, redes técnicas. Na minha primeira intervenção dizia que a DW está quase numa posição de Latam. Fui para Moçambique. Mas agora, quando o Figas acaba de apresentar, coloco a DW numa posição de Silvio Berlusconi. Por causa dessa mistura de voo mais pico. Não sabe exatamente o que é. É uma ONG, é uma empresa. Essas misturas é preciso que estejam suficientemente claras para evitar amanhã uma interpretação. É verdade que fiquei também com a impressão que estamos a correr para assegurar o financiamento do doador. Pronto, é um empréstimo que precisa depois amanhã ser devolvido, em função também daquilo que se vai buscar com a comercialização dessas casas. Mas eu olho para o mérito desta intervenção, mas antes queria colocar-lhe uma pergunta. Qual é o papel da unidade de pesquisa neste projeto? Até que ponto a unidade de pesquisa pode contribuir para a clarificação de algumas zonas cinzentas que esse projeto apresenta? Porque me pareceu que há aqui um sentido de procurar ser aventureiro quando se entra para um projeto de desenvolvimento habitacional, quando se entra para um projeto de desenvolvimento urbano, não crescimento, desenvolvimento urbano. O Alan é arquiteto, com certeza que me vai corrigir naquilo que eu estiver a dizer, a pronunciar as neiras do ponto de vista de termos técnicos de arquitetura. Mas se olharmos um pouco para aquilo que é a capacidade de realização do cidadão em relação ao Programa Nacional de Habitação, este programa do AMBO vai de encontro com aquilo que é a necessidade do cidadão participar na autoconstrução física. Mas até que ponto o programa, este projeto, foi ligado à intervenção da província do AMBO e à intervenção do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação? Não no sentido de que queremos contar as casas da DW ou que estão sendo feitas pela DW num âmbito de 1 milhão de casas. Até o que poderíamos fazer. Mas me parece que seria de todo ajustado se a capacidade técnica aqui apresentada na análise SWOT fosse bem pensada. Não quero me atirar ao chão, dizer não que o FIGA é engenheiro agrônomo, mas está a dirigir um projeto de habitação. Oh, tem um monte de fubeiros a dirigir ministério. Mas... peço desculpa, se eu falei. O que eu estou a tentar transmitir é que quando apresenta a preocupação de que de fato construiu-se a casa, esqueceu-se a porta. É porque me parece que a fiscalização não atuou em tempo útil, não é espécie. E quem é este fiscal? É o Vespo? Quem é? Que capacidade técnica reúne um fiscal para dizer que a obra que está sendo levantada reúne as condições básicas de uma habitação, habitabilidade básica, que é para evitar que a DW esteja a contribuir para o surgimento de novos conceitos. Da casa, sim senhora, está aí, está bonito. Tem água, tem energia. Quilamba também faz. Quilamba faz. O facilitador não pode estar agora. O facilitador não pode estar agora. As leis podem não se aplicar a Quilamba, mas aplica-se. Porque, epa, se olhar um pouco também, e não quero me distrair na questão do Quilamba, porque o Figa disse muito bem, e eu também concordo, e o Alan também concorda. Quilamba não é um projeto social. Não é. E todos os programas que hoje foram elevados do ponto de vista até público não respondem à essência à matriz do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação. O que nós definimos na altura é que o programa devia ser 65% de autoconstrução. E a autoconstrução pressupunha olhar para a capacidade de realização de cada cidadão. Hoje, se sairmos daqui e formos lá no casco periurbano, ou no que for, vamos encontrar cidadãos à busca de terreno para construir. E ele compra na mão de um indígena qualquer, passa a expressão, a um preço exorbitante. E o Estado não tira dividendo disso. O terreno, que não vale sem título absolutamente nenhum, está a comprar a 5 mil, a 10, 15 mil dólares. Para depois, amanhã, aparecer o fiscal dizer que o terreno você comprou ilegal e é o conflito interno. Não, o fiscal vai lá para ir buscar dinheiro. Tá? Sim, isso outra coisa. Mas é quando vai buscar o dinheiro. Vai com o argumento de que, de facto, você comprou mal. E vai acabar por pagar muito mais ainda. Portanto, Figas, era só para tentar... Está claro. Né, balizar as coisas. Que é para dizer que, de facto, se o governo estiver a errar naquilo que é a sua intervenção no âmbito do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, não pode uma ONG, digamos, uma ONG, cometer os mesmos erros que do outro lado está a cometer. Exato. Então, vamos aproveitar aqui, os cães ladram, a carruagem passa. Não. Vamos fazer bem, para que amanhã, quando olharmos para esse projeto T2, T3, T4, o governo o absorva e diga assim, senhora, vamos continuar com o Programa Nacional do Urbanismo, está na moda agora, mas olhar para o exemplo da DW como uma boa prática. Pois tu fizeste uma apresentação. Isso, tu fez uma apresentação para os colegas. Os colegas, questões. Sim. Eu queria fazer um reparo, que está ligado, também está ligado a todas as outras situações. Uma das questões, no longo dos anos, é que o DW tem momento certo para o beneficiário com quem? Porque se o beneficiário não quer essa solução, também não vai funcionar. Tem funcionado. Então, foi assim no princípio das latrinas, mas depois a latrina é que o próprio o tempo já não cria a mesma latrina. E nós, eu lembro, né, numa das avaliações, o avaliador externo disse: vocês estão a ser muito missionários. Quer dizer, vocês podem achar que a vossa solução é certa, só que o tempo não é. Então, pronto. Agora, eu acho que temos em várias apresentações, temos o grupo que levantou isto, eu acho que houve um bocado uma referência no domínio de, vamos dizer, discordâncias entre a DW e o mercado. O mercado, de um lado, mas a função pública, o decisor em relação ao que é uma tecnologia própria. Agora, só quero dizer que nisto, eu acho que provavelmente, de novo, foi a mesma coisa também com o Kishi Crédito, no princípio, quando não foi Kishi Crédito, quando estávamos a falar do microfone de finanças. Por sorte, encontramos a tecnologia, quer dizer, apropriada e a solução certa para o beneficiário certo. Então, eu acho que provavelmente neste tem muita oportunidade, não, a questão não é de desistir, mas de ir encontrando as soluções para os problemas. Mas pode ser que outras apresentações temos de analisar e decidir se isto continua a ser uma tecnologia de momento. Temos um dilema muito concreto e gostaria de ter um pouco a vossa anuência, né? Temos aí 15 minutos, um pouco mais, né? Eu diria 30 minutos de atraso, mas eu acho que é muito importante a discussão que estamos a ter aqui. Somente eu acho que quem tiver a missão de recolher esses conteúdos e transformar precisa de aprofundar algumas questões. O que é que vocês sugerem? Paramos agora, vamos almoçar e continuamos com a apresentação. Fizemos agora. Mas eu não respondo. Não, vai responder. É só para perguntar. Temos um problema material de tempo. Só falta uma. Melhor avançar e depois fazer. Sim, a figa. Figa. Sim, por favor. Responda. Vamos continuar com. Sim? Ok. Tens uma questão? Se for muito rápido, faz favor. Isso. Está sendo um pouco generalista para mim aquela questão quando fez aquela questão de dizer que a DW tem um concurso com ONG e depois não pode participar. Durante a divulgação do filme, eu vi a DW ABDR. Quer dizer, a minha questão é para perguntar como é que pensa manter o nome, se é DW ABDR ou se é somente ABDR. Né? Se a DW dela ter já uma afirmação também como uma empresa. E poder então fazer esse trabalho com concursos e como empresa para poder participar em algumas questões. Obrigado. Eu vou começar por esta questão que responde também ao Quito e em parte ao CUPI e em parte ao ADERITE. Um objetivo do projeto é criar uma empresa. Portanto, nós temos a obrigação de, no fim, mostrar que criamos uma empresa, mas não é uma empresa qualquer, é uma empresa especializada neste setor do mercado, para fazer habitação social e para contribuir para responder à grande demanda que há de habitação e, diria, terrenos urbanos. Então, CUPI, acho que está respondido a vocês dois. Havendo a Abiterra, e não vai ser a Abiterra DW, é a Abiterra mesmo, é tal como a Kishi Crédito, não é a Kishi Crédito DW. Embora o proprietário seja claramente a DW, vai ser uma entidade que juridicamente é uma empresa, poderá participar em concursos públicos. Não, só para ajudar o Figas, no início houve muita associação de DW e Kishi Crédito, inclusive houve um projeto que foi financiado pela BP, e é só na Angola que tem que autorizar. Tivemos que dar uma explicação especial a um diretor qualquer da Sonangol, porque ele estava contra financiar um projeto da DW, mas ficou satisfeito quando notou a diferença. Então, mesmo nossos clientes no início faziam. Eu falava com um cliente que este dia falava, DW não nos emprestou dinheiro, atrasou. Agora não há mais essa ligação para São Parcel. Com o tempo vai. Sim, mas em Moamo vai ser mais difícil. Vai. Mas Moamo também já não se associa a Queixo e Cresta de Dado. Não. Eu deixarmos, vai, ficas a acabar de responder. Em relação ao ADET, ADET levantaste um monte de coisas importantes e aqui, vamos dizer, sensíveis. Fiscalização e ilegalidade. A fiscalização que eu estava a referir ali é fiscalização interna. Do ponto de vista legal, o projeto está a fazer uma série de coisas que são incorretas. As casas, nós neste momento temos para aí 90 casas, ou em fundação, ou em parede, ou em cobertura. No conjunto é mais de 90, porque há umas, aquelas que estão concluídas inicialmente. Não tem licença de construção. Não há qualquer fiscalização por parte do governo. Mas há informação ao governo. Ou digamos, isto de certa maneira pode dizer que é um desenvolvimento informal, porque não, todo o processo de licenciamento não está concluído. Mas temos a bênção mais. Alguém do governo que disse, façam rapidamente. Porque há um desafio legal. Isso é importante nós entendermos como é que o nosso país funciona. A maior parte das cidades estão a crescer informalmente. Informalmente, desestruturadamente, e com pessoas a fazerem um monte de dinheiro com isto. Isto nós estamos a fazer também, informalmente, entre aspas, mas informando o governo, estruturadamente. Os planos de urbanização foram discutidos com o pessoal do Rotua, do Alma, a dizer, queremos fazer os arruamentos assim, o tamanho dos talhões assados, etc. Mas não chegamos a licenciamento. Porquê? Há uma pessoa que está a dizer que é dono porque o avô dele, do tempo colonial, era dono daquilo. E está no tribunal e não sei o quê, não sei o quê, não sei mais. Uma coisa que vale a pena dizer é que, de facto, estamos a ajudar a administração do Uambo a criação de estrutura de licenciamento. E este projeto vai beneficiar desta nova reestruturação do sistema. Eu diria que a administração do AMBO e o governo do AMBO nos vê como aliados em trazer soluções. E isso aí adere com um alerta, ou talvez é um tentar te convencer, mas talvez já estás convencido. A dimensão da necessidade de resposta à habitação e à estruturação urbana é tão grande e o número de pessoas dentro do governo que têm outros interesses que não são propriamente resolver o problema, mas fazer negócio, é também tão grande. Que quanto mais aliados, só havendo aliados, estimulando forças que estão a fazer isso, é que isto vai lá. Porque alguém pode dizer, mas que legalidade é que tem isto? Se alguém pode podia chegar lá ao terreno e dizer isso. Eu podia dizer, vá ver o mundo todo, vai ver quantos bairros é que estão a nascer. Você pode fazer a mesma pergunta. Por que é que vem fazer isto aqui, onde as coisas até estão a ser feitas, não numa base especulativa, nem porque... Então, isto era a primeira fiscalização e legalidade. Não. Mas deixa-me acabar. Infraestruturas. Vai ter água. Energia. Nós já abordamos também informalmente as autoridades para ver se pode ter uma solução de energia. Há uma linha de alta tensão que passa por ali. Mas não é tão linear que tu, a partir de uma linha de alta tensão, vais buscar energia. Mas temos essa preocupação. Não, mas água vai ter. Não água... domiciliar. É uma lógica também evolutiva, que é, vai ter pontos de água, para todos terem água num raio aceitável, mas a rede está feita, eu penso que é 100 metros, Alan, é isso? Não mais de 100 metros, mas a estruturação está feita de uma maneira para ser depois... upgradeada, para ser atualizada. Eu tenho assim uma preocupação para os dois. A ideia inicial, e temos uma limitação de horas, 13 horas e 20 temos que sair daqui para não complicar a gestão do hotel. E o que nós estamos a fazer nessa fase é analisar os pontos fortes e fracos e não tanto compreender melhor como funciona, as virtudes e os defeitos do eventual programa. Eu sou facilitador, acho que é de interrompido as perguntas. As perguntas foram feitas e estou respondendo já a pergunta. Agora que a pergunta está feita, acho que é útil. Não, eu acho que sim, que temos que arranjar um momento de como lidar com isto. A minha preocupação é assegurar o objetivo primário. O objetivo primário é que se faça análise das forças e fraquezas. Entendo isto como uma preocupação e vamos ver como nos articulamos. Não sei se te importas com isto. Muitas dessas perguntas a efeitos da análise se fez, né? Ameaças do ponto de vista legal. Isto é uma é uma ameaça, essa confusão legal. Há uma pode ser uma fraqueza, ok? Eu gostaria que tivéssemos a preocupação primária de colocar nesses termos. Logicamente, estou a entender que há todo o interesse da DW de buscar soluções para isso, mas é estar a esse ponto. Yeah? Não sei se... Eu, embora não pareça, sou um indivíduo muito disciplinado. Se disseres, olha, terminamos aqui, eu calo. Eu calo. Mas eu acho que algumas destas respostas são aspectos que têm a ver, são forças ou são fraquezas da abordagem, exatamente, são oportunidades ou desafios da abordagem. Exatamente. Eu acho que, podia-se dizer, do ponto de vista legal, há aqui uma área de desafio, mas também é de oportunidade. Estamos a abrir caminho. Estamos a mostrar experiências que podem ser... aproveito para dizer uma coisa que o sabiamente, sob orientação sábia do Quinto, ele me disse para o Dr. Kepler. Nós estamos a tentar mostrar um modelo que é replicável. Isso pode ser uma oportunidade, digamos, para a administração pública. Porque a dimensão do problema é tão grande que se não vai aproveitar estas... Eu acho que é muito importante a administração não ver estas coisas como dizer, ah, estes caras estão a fazer, quem devia ter feito isso éramos nós. Não, é dizer... Estão a fazer? Ok, boa, parabéns, vão, façam mais. Porque nós não nos sentimos em competição com a administração pública. Sou diretor ADEF. No princípio do programa, eu tive a oportunidade de lhe apresentar o projeto. Naquela altura era só ideias, era conversa, mas gostaria de podermos ter outra vez uma oportunidade, a nível do Ministério da Construção, dizer o que estamos a fazer. E até incorporar ou sugestões que tenham, que nos parece compatível com... Estudos. Ah, infraestrutura, acho que já respondi. Estudos. A unidade de pesquisa fez realmente um estudo sobre o mercado de habitação e houve também estudos feitos no âmbito do projeto de terra com o apoio do Paul Jenkins e o Harry. Se tu perguntares, isso está a ser incorporado, eu diria limitadamente. Eu acho que o nível de incorporação do conhecimento que se tem naquilo que se está a fazer, às vezes vai-se agindo e depois é que de vez em quando vai ler a queda. Eu acho que é uma fraqueza. Não, acho que não temos suficientes momentos de digerir o que sabemos e de incorporar o que sabemos no que. Porque há uma pressão, houve uma proposta que foi feita, depois tem que se implementar e não sei o quê. Então, o canalizar isso tudo até ser um fluxo coerente, acho que ainda temos trabalho para fazer aí. Respondendo ainda ao Adélio, há um ambiente legal inadequado, de facto. Há um ambiente legal... Não, o problema é que ninguém, não sei quem é que tem culpa disso, mas desde o que vem de regras do tempo colonial até o que se mantém agora, licença disto, licença daquilo, licença daquilo outro, os preços, etc, etc. Os fiscais que depois cobram é para ter dinheiro e não para fiscalizar se está com sua cumprida ali. Tudo isto, o ambiente é absolutamente inadequado. Eu até tenho um amigo altamente colocado, quando eu estava a fazer a minha casa, que estou a construir, ou que já acabou de construir, perguntei, como é, posso ter uma licença de construção, o que é que eu ia fazer? Disse, epá, esquece isso. Essa pessoa estava colocada no Ministério da Construção e disse, esquece isso, constrói e depois quando vier o fiscal paga. Isso é a cultura que nós temos. É a cultura que nós temos. Então, eu acho, este ambiente legal inadequado exige... Só para optar a registro, o ambiente legal como uma ameaça. Isto exige que, por um lado, se encontrem soluções pragmáticas, e nós estamos a ajudar a fazer isso, mas, por outro lado, se vá reformando o quadro legal. Porque temos que aproximar as duas coisas, não é? Mas, para o quadro legal que nós temos, este tipo de coisas que nós estamos a fazer têm que ser feitas. Porque o informal, que é a maioria da habitação que está a ser feita, sem arruamentos, sem serviços, sem coisa nenhuma, sem plano, é o massivo. Isso é a maneira como a Angola está a crescer. Então, só para terminar, Adélio, vê estas soluções como soluções para serem postas à disposição do Executivo, como soluções de eu tenho, confesso que falta uma apresentação, mas por favor, como... Desculpa só, mas deixa-me falar depois. Quer fazer uma réplica muito grande, eu ia... Vamos dizer que vou chamar. Não, mas é bom. Vai, por favor. Não, se isto responde ao mercado. Responder ao coisa, respondeste a ele. E não, foi longo. Ele tem direito a fazer uma tréplica. É a interpretação que eu faço. Muito rápido, é 30 segundos para o que tu disseste. Por favor. Aliás, já me roubaram os 30 segundos. É aqui, pico, mas foi a situação. Figas, quando eu coloquei a questão da fiscalização, estou a olhar a fiscalização, não a olhar para o governo que vem para perguntar se estão a fazer bem ou não. É dentro do próprio projeto se tem alguém que está a fiscalizar as obras. Tem. Mal, mas tem. Mas este alguém tem capacidade para fiscalizar? Como é que está em cima? Uma coisa é eu, como cidadão, construir, se a casa cair e me matar, ele se matou. Outra coisa é você, DW, que está a construir, a Abiterra, que está a construir. Se amanhã cair, o governo vai cair do cima e vai para a cadeia. Okay. Está certo. Rapidamente, temos pessoas que em princípio têm capacidade, se perguntar ao Alan vai dizer que não tem e que está mal. E que tem razão, eu vou dizer sim, tem razão, que está a ser mal fiscalizado. Mas não estamos a falar de coisas de risco de cair, não, acho que não. Sim, é mais coisa. Mais de... Só facilitar, desculpa. Você deixou um participante fazer perguntas durante meia hora. Eu não quero responder, mas não. Não, diga. Tá bem, eu vou cumprir. Facilita uma vida. A história é a seguinte: para quem vai apontar, eu não sei a quem vai cair o trabalho de sintetizar isso. Então, eu entendo que estamos bastante empolgados no calor da discussão. Sim, chefe. O que se tem que assegurar é que os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças estão aí registadas. E aquelas que faltaram, a ideia da contribuição é para isso. Vamos levantar num ponto, e já sei que aqui levantou, e a semelhança do que fizemos com os outros, vamos partilhar, vamos ter que tratá-los. Não se está a fugir do problema. O que queria evitar, imagina, um programa como este, o normal era que o máximo de pessoas, que é um dos pontos que já se diz, mesmo da equipa, não sabem bem os detalhes do programa. Vamos ter que resolver isso, mas em outra sede. Humildemente, eu diria que são muitas perguntas e que se não são perguntas que devem ser respondidas, devem ser cortadas. Ou deve ser dito, então, pronto, não responda aquelas perguntas. A pergunta da América. Se as soluções desejadas são, eu diria, a solução que nós estamos a oferecer é desejada pelo mercado, ainda não sabemos bem, mas achamos que é. Ou melhor, aquelas duas casas, que não sei se são uma, na Calima, temos duas casas que foram compradas já, foram pagas integralmente por uma pessoa. E achamos que é um produto que vai ser desejado. Agora, é desejado pelo Executivo? Eu diria que sim, a nível do AMBO é muito claro pela direção, pelo Governo, o vice-governador para a área técnica, que isto é uma boa solução, e pela administração municipal. Agora, se isto, eu acho que isto é uma boa resposta para habitação de baixo custo, autoconstrução, embora não tenhamos feito ainda nada numa lógica de autoconstrução, mas pode ser uma solução para isso. Perfeito. Obrigado. Sim, chefe. Sim, chefe. Obrigado.